A partir deste momento, na Rádio Antena Web, iniciamos Grandes Músicas. Para ouvir com Carlos Bonaparte. Olá, ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Grandes Músicas aqui na Rádio Antena Web. Ora, hoje vamos ter aqui um pouco de tudo nesta edição número 3 deste espaço radiofónico. O programa Grandes Músicas vai hoje apresentar-lhe música rock, dance e até música infantil. Aliás, vai ser praticamente metade da nossa emissão dedicada à música infantil. Mas isso fica para mais daqui a pouco. Para já vamos começar com uma música, um chamado bootleg. Ou seja, uma gravação não autorizada, digamos assim. Neste caso é uma montagem, enfim, mas é uma não unlicensed, vou chamar assim. Petazook com Portishead. Vamos ouvir o tema Road Adventure. É uma música que os Portishead lançaram aqui com um toquezinho muito pessoal de Petazook. Ora então, com eles, abrir a terceira edição do programa Grandes Músicas. Um espaço que lhe traz segunda a segunda grandes músicas. A lógica é que, no mínimo, tenham 8 minutos. Mas esta, por acaso, tem quase 11. Vamos à música. Thank you. close your eyes and listen to the sound. Já cá estou, preparados para mais uma música, esta ao vivo e bem rock. A música chama-se Blue Evergate e é dos Nirvana, essa mesma banda de Kurt Cobain. Tocaram ao vivo e que grande espetáculo que deram. Nós vamos aqui ouvir uma música que durou uns quase impressionantes 11 minutos. A prova de como ao vivo uma música de 4 ou 5 se pode transformar numa 10 ou 11. Mas ficou muito bem tocada. Vamos ouvir então este tema dos Nirvana, Blue Evergate, e daqui a pouco trago para vocês uma coisinha muito gira. Yeah. Alguns na internet, por volta de 2005, 2006, encontrei algo que dizia 50 canciones infantiles. Imaginem que este grande medley de 50 melodias cantadas em espanhol está compilado numa faixa de quase 25 minutos. É verdade. E daí que eu tinha dito que quase metade do nosso programa de hoje irá ser ocupado com música infantil. Nada a ver com Nirvana e muito menos com Portishead. Mas, mesmo assim, trago-lhe estes momentos. Afinal de contas, o Grandes Músicas não seguia por géneros, não seguia por datas, seguia-se apenas... Porque cada música tem que ter no mínimo 8 minutos. Esta, por acaso, tem quase 25. Também é verdade que é uma exceção à regra. Mas também porque é um medley, não é? E se fôssemos por medleys, então... Mas dado o facto de ser um medley único, 50 músicas infantis, eu decidi trazê-las aqui hoje ao programa Grandes Músicas. Espero, sinceramente, que gostem. Yeah. Quita! chegamos ao final do Grandes Músicas, hoje com menos intervenções, porque foram músicas maiores. Vou deixar-vos com uma música bem conhecida de todos vós, e que nada tem a ver com Nirvana, Portishead, quanto muito com Pet Azuki, mas não sei nem por isso, e muito menos com música infantil. Hoje fomos muito ecléticos nos géneros musicais que aqui trouxemos, nesta que foi a terceira edição do Grandes Músicas, para esta tarde de segunda-feira, dia 4 de julho de 2011. Vamos ficar com BBE e o clássico 7 Days, uma música que na década de 1990 pôs toda a gente a parar o capacete. Ora, este medley, com cerca de 8 minutos e meio, bem mais pequeno do que os outros, faz assim o fecho desta terceira edição deste espaço radiofónico. Desejo precisamente a continuação de uma ótima tarde e, por que não, uma boa viagem de moto, se for caso disso. Fique bem, boa tarde e até para a semana. Thank you.